38 na escuta. Maceió autorizado, 050, Golf 677, Lecoal da 190, curva à esquerda, saída Conde, controle 1208, aciona 0260. Correta para o táxi? 38, táxi autorizado até o hotel. Altímetro no 0 no 7. Confira o PLB? Estabilizado, tá? 3304. A 3304 complete aproximação, torre 1895. Muito obrigado, 1895. Chame a 312, desça para o nível 050. Chegada Mari. Após o pouso, se recebeu vento de cauda. É, sim, vou reportar. É, livre pouso no 03304. Senhora 39 na escuta. Senhora 39 na escuta. Três na escuta. Pista em uso 28. Saída mantém Conde com curva à direita. 6312, Oxané. A pista mudou, ou seja, é a pista 28. Vamos conduzir agora para a chegada Cari. Dá presente condições de voar, Cari. É 312, esse para o nível 050, pro Edicare, o ajuste em saldão 0 no 7. 0 no 7, esse para 050. Se você não está com o 96312, é o ILS X-Ray ou o Yankee? Aqui avaliar a situação aqui do do teste de visibilidade e vou, nesse instante, informá-lo qual o procedimento. É 312, o procedimento em uso será o ILS Zulu da pista 28. Zulu da 28, obrigado. Solo 010, livre à direita, chame o 219. 219, 3309. Só 3304, só confirmando, recebeu o vento de cauda? Pois é, o vento veio da direita, que atravessa com forma de biruta, até o toque. Foi o vento que tocou, correndo na pista, ele causou, mas 3, 4 nós de cauda, não mais isso. Ok, o ciente, obrigada. Vai descer para o 040, correção 4.000 pés, um ajuste no 017, vai voar alto, chegada e pitch. O procedimento agora é o ILS Zulu, pista em uso 28. Voando alto, está em pitch, hoje é 28, é mais 54 mil para descida. Copiado, o ideal desce para 4 mil pés, só corrigindo, a posição não é anta não, seria o animal não, é anto. Ok, ok, grato. 3304. Confirmando o ponto de espera do hotel. 138, a linha e decola pista 28. Vento 230 graus, 06 dúzia de nós. Recife, ponto cópia. Cópia. 7, Recife autorizado, 370, operador 58. Decola da 0, curva esquerda, corrigindo, decola da 28. Curva direita, saída Aron. Controle 1208, zona 5173. Confirmando para Recife, operador 58, vai decolar da 28 com curva direita, coque 1, Aron. 208, 5173. Aron Caju. Gol 987, sai da Aron, Aracaju, Caju. Ok, Recife, prejuízo 58, decolada 28, curva direita, Aron Caju, 208, 5173. Correto, gol 987, chão, puxa, pega essa na mesa. 38, decolou Zuno 4. Chame o controle 1208. Ano 208, 438. Salvador, Pumar 38. Pumar 38, subiu mantenha 070, saída Pulca. Hoje é saída Conte. Pumar 38, em ascensão para o 070, saída Conde. Azul 4039, agora pista modificada para 28, decolando a 28, curva à esquerda, saída da Euleda Motiva. Decolando a 28, curva à esquerda da Euleda Motiva. O azul 4039 está pronto na posição 9. Azul 4039, autoridade de estacionamento. Salvador, bom dia, o Santos 3139, o Santos tem informação, APA, autorização 3400 para Guarulhos, está 3102, tem que para a Copa. 3179, autorizado Guarulhos, 340, oferecido 110, decolada 28, curva esquerda, da, saída da Euleda Motiva. Pona 208, controle, transponder 5177. 8050. É o Notan estabelecendo o nível mínimo da Golf 677 sendo 060. Decorrência do seu rumo magnético, 70 é o nível mínimo da aerovia. Matriz 800, vai manter o 070. Está presente o voo direto com ele. Não puxa o estacionamento. Solo 1887, sou puxa o estacionamento no 3. 1887, portão 3, autorizado de um ataque. 887. táxi azul 4039 com Uno 12 a bordo, alternando Ribeirão Preto, 4 horas e 5 minutos. Azul 4039, táxi autorizado, parte Uno Índia, prossegue como número 2, seguindo o tráfego da Gol, puxando agora no 03. Ponto de espera da 10, Uno 1895. Ajuste 1018. A gente vai sair via parte 2, segundo voo, via Índia, para da planta 28, 32, 24, 039, qual que vai acontecer? Né? Pode confirmar a frequência do 4039. 1895. 295, graças. Negativa, Juliette corrigindo, ingressa Juliette Alfa até o ponto de espera da Gol. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera 2-4-0-3-9, como é que diz com o número 1? Firmo. Salvador C3304 para Brasília da 28 é Arbor também? Elefa 1. Salvador, não encontre o tempo para o táxi, a bordo no 2 horas. Não mudou. Funciona a capa B? 1-8-7, táxi autorizado, contorno parte 1 Juliette, Alfa, ponto que espera da 2-8. 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-8. 1-0-8 é o ajuste, então. As aeronaves que se aproximam para pouso em Salvador, as condições do aeródromo modificou. Anteriormente tínhamos visual, agora temos instrumento. Teto de 1000, visibilidade de 4000 e chuva leve sobre o aeródromo. S312, 312, Torre 1895. 1895, obrigado. 5217 da Trip, esse é para 2000 pés, 1018, 1018, ajuste, reposto estabilizado na LS. Bom dia, Xana 6312. Reporte visual com campo, informa chuva leve e pista molhada. Gente, aperta na visual, Xana 6312. possibilidade do azul 4039 ingressar aqui na Fox, deixando o gol passar para resolver um probleminha técnico e depois efetuar um backtrack. Chama a torre 1-1-8-9-5. Pista, aguarde, ok? Estou com sequenciamento para 2-8. Não, não gostaria de ingressar na pista, gostaria de manter aqui a Fox para liberar a passagem do gol e após a liberação para decolar, faria um backtrack. Ok, gente, eu não estou visual com o senhor devido à visibilidade, está autorizado até a Fox, ok? Até a Fox aguardando instruções. Ok, vamos até a Fox aqui liberar a passagem do gol. Torre, eu vou 1-8-7. 1-8-7, prossiga. O vento pra gente? O vento agora tá 1-6-0 com 2-2 nós, ok? 1-6-0 com quanto nós? 22. Ah, vai decolar em toda 10, então. Ok, ciente, mantém a posição. Decola da 2-8, curva esquerda, saída Lefa 1. Controle 1208, cena 5404. 4000, aguarde transferência. Decolada 2-2, curva esquerda, leva 1. Controle 208, transponde 5404. Então, comigo aqui, vem na minha dúvida. 6225, correto, chama para o espectrômetro. 6225. 7. 5217, informo que o trago à frente arremeteu, o vento de superfície 1-6-0 graus com 1-7 nós, ok? Reporte visual iniciando a arremetida. Fala, Maná, 5217. Venha 3-1-2, chame o controle 1208. 208, obrigado. Conduzido para a chegada Mari, foi na proa de TAP. A aeronave que estava para pousar no 28 acabou de arremeter para 3732. Estimativo se eu vou TAP, se possível reduz, que nós vamos ter que enquadrar a aeronave que arremeteu. Você vai guardar a coordenação de instrução para a saída da DEN. Pois, estamos cientes da sua remetida à mudança de pista. Tu vai fazer um box, na verdade, nós vamos fazer um box proa 360. E enquanto nós fazemos a vetoração, vamos mudar aqui o equipamento para a pista ILS X-ray. Gente, proa 360 aguardando, chamando 6312, vai atingir o 04. Prossiga para 4000 pés e aguarde novos vetores 6312. Gente, fazendo 4000, vai enchendo o chamando 6312. Confirme, vai prosseguir a aproximação para pouso ou vai arremeter? Vai prosseguir até a DA, ok? Tá abaixo dos mínimos, confirme? Trip 5217 negativo, estou questionando devido ao vento de superfície 1-6-0 graus, 1-5 nós. Ok, prossegue. Estimativo, não mudou a TIS, a torre está modificando nesse momento. Eu não vou conduzir o senhor agora para o LS da 10, porque ainda temos aeronave na, para pouso na 28. Talvez essa aeronave consiga pousar ou não. De qualquer forma, o senhor mantém a proa 360, ou mais no máximo 5 milhas. E as condições aeródromo no momento, teto de 1000 pés, visibilidade de 4000 e chuva leve sobre aeródromo. Gente, se puder, por gentileza, informar a temperatura e o vento. Vento 1-6-0 com 20 graus, com 20 nós. E a temperatura a gente vai solicitar agora junto à torre. Sobre vetor, 6312, ainda mantendo 4 mil pés, sou curva à esquerda, 270. 6270, aguardando então, chama 6312, obrigado. Espera da 10, gol no 887. Confirmando 28, gol no 887. Afirma. 8, ponto de orvalho 22 e temperatura ambiente 25. 4 graus 1018, obrigado, chama 6312. Chama 225. Guardando aqui, chama 225. 7. Strip 5217, seu solo 31, livre à esquerda antes da Alfa e chame 1219. Gente, vai livrar na Alfa 1219, 5217. Bom, no 887, ingressa pista 28 e reporte alinhado cabeceira 10. Autorizando o ingresso na 28, reporte alinhado na 10, 887. Azul 4039 é a torre? 4039 é tudo. Ok, confirme intenções. O senhor solicita retorno para o pátio ou vai prosseguir para a decolagem 10? Prossegue decolagem 10. Cliente azul 4039, aguarde instruções de táxi. Aguarda. É o TAN 3179. Prossiga. É, estamos em informação que está tendo mudança de pista, poderia confirmar? A gente já está no processo de mudança de pista aqui, vamos ver se vai mudar ou não, porque o vento está muito estável. Então, a gente poderia confirmar o ajuste aqui? O ajuste no 018. Programar a órbita, perda de altitude, confirme? Sim, sabe, confirmo. O senhor prefere um vetor? A gente pode vetorar para perder a altitude. Ah, perfeitamente. Aguenta a vetor. Motor 360, você vai perder no mínimo 15 milhas aí para descer. Prossegue para 3 mil pés e aguarde o último vetor. Ok, 360, 3 mil pés, aguardando para o último vetor. Não. Ok. Qual é o 6215 voltando? Prossiga. Você confirma que se for decolada 10, seria árvore elétrica? Prontinho, agora vamos precisar mandar para 10, é árvore elétrica. Decola 10, com curva direita. Tá certo, então 10, árvore elétrica, curva direita, tá pronto para buscar a direita. Eu tô ciente, vou pedir para você guardar para o spec acionamento em dois tráfegos para decolagem, que estão no ponto de espera da 28, e vão estar aqui até 10. Se você puxar agora, vai gastar muito combustível aguardando para essa vaga. Tá certo, então, beleza, de tudo, né? Vamos dar 10, 1887. A 039 na escuta. Chama 225 na escuta. Autorizado, puxa, tem um ataque. 2732, curva à direita na proa 060, desça para 2 mil pés e reporte estabilizado. 060, 2 mil, reportará estabilizado. Aguarde instruções para realizar o backtrack na pista e retorno via alfa, ok? Aguarde. Ok, cara. Bom, no 887, livre da colagem, pista 10, vento 170 graus, no 612 de nós. Bom, 1887. 312, chame torre 1-1-8-95, bom voo. Obrigado. 312, complete aproximação, torre 1-1-8-95. Afirmo. Pista 1-0, curva direita, mantém saída da El, Leda Morte. Da El, Leda, Morte, curva, cara, confirma, curva à direita. É 312 da Oceané, chame torre, em 1-1-8-9-5. 1-8-8-7, bom dia. Bom dia, Gol 987, vol 370, Puca. 370, saída Puca, Gol 987. Chané 6312, avistou com 150 metros. Chané 6312, ciente, livre pouso, pista 1-0, vento 1-4, 0 graus, 1-3, nós. Livre pouso, pista 1-0, Chané 63. Salvador, 6235 para táxi, com 93 a bordo, 3 horas e 30, Roberto do Goiânia. Táxi autorizado, 6235, à direita, via Índia, ponto de espera, 1-1-8-9-5, altímetro na hora 9. 295, ponto de espera, via Índia, 6235, na hora 9. Chané 6225, mantém o ponto de espera. Mantém, posicionamento 6312, solo 39, livre à direita, chame 1219. 319, livre à direita, chame 6312. DLS 3732. 3732, complete, aproximação, torre 1-1-8-95. 295, graças. Muito bom dia, 13732 ILS. Bom dia, 13732. Continue a aproximação, reporte visual com campo. Informa o vento 1-8, 0 graus, 1-2. Nós, está estimado 1000 pés, pista molhada. Gente, graças. Primeiro vento, por gentileza, para 3732, o vento no meio, 0 graus, 1-0 nós. Vento de superfície, tá? 3732. Gente, graças pela informação. avistando agora, está 3732. Ciente livre pouso no 0, vento no 5, 0 graus, no 0 nós, são 3732, pista molhada. 3732. Mandou 3179, pronto para posicionamento. Confirma? Altan 3179, gate 2, pronto para posicionamento. Autorizado, 3179, chama para... Azul 4039, ingressa na pista, reporte alinhado e pronto, pista no zero. Ingressado na pista, reporte alinhado e pronto no zero, 4439. Tá 3732, salas 43, livra direito no 219. Direito no 219, tá 3732. Azul 4039, só confirmando, mantém saída da Euleda Motiva, apenas modifica a curva após decolagem, pista no zero, curva à direita. É da Mótima, curva à direita, após o decolagem, 4039. Solo Salvador, bom dia, o TAM 3732. 3732, bom dia, mantém antes da Alfa. Corrigindo, mantém antes da Juliette. Gente, mantém antes da Juliette, TAM 3732. Só informando para a torre, se puder informar, torre, turbulência moderada aí na curva final. Tá quantos pés e quantos nós? Través com 15, variando até 18 nós. Sente os pés? 50 pés. Sente. Mais ou menos 50 pés. Quanto sente? Mais ou menos 50. E a Papatango Oscar Vitor informa, vai descer para o 50, proa de ETAP, chegada Mari. Proa de ETAP, chegada Mari, proa de 160, desce ao 060, chegada a Mari, 1018. Desce outro a 060. Livre da colagem 1-0, vento no meio 0 graus, 1-2 mais. Livre da colagem 1-0, azul 4-0-3. Oceano 6225, observe o início da rolagem do Embraer da Azul, ali mantém após. Ali mantém após o Azul, 1-2-2. 3-7-3-2, ingresso Juliette 01. 3-7-3-2, Juliette 01. Azul 4039, decolou 48, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado, 4039. Controle Salvador, Azul 4039, bom dia. 4039, submantenha 320, saída da El, vigilância. 320 da El, 4039. Livre da colagem 1-0, vento no 3-0 graus, 1-9. Livre da colagem 1-0, 6-2. Salvador, 3-1-7-9, ponte espera da base. 3-1-7-9, ali mantém, pressão no 0. Ali mantém, base 3-1-7-9. Estão 3666, bom dia. 663, bom dia. Cópia Guarulhos. Só a portadora. Tá, eu queria saber somente o ajuste que está dando essa discrepância aqui no equipamento. E a cabeceira de uso, com a tinta da pala para cimento da 10 e a cabeceira de uso é 28. Afirmativa, pista em uso é 1-0, ajuste 1-0 no 8. 1-0 no 8. Oceano 62-25, decolou 51, chame o controle 1208. 308, obrigado, boa, 6225. Controle Salvador, bom dia, Oxalé 6225, decolou na cor elétrica. Oxalé 6225, submantenha o 320, fedar, boa. 320, 6225, agora. Oscar Victor em uniforme, direção para 2010, ajuste no 018, reporte estabilizado na LS. Positivo, para 2000 com no 018, reportará estabilizado. É, possibilidade de pequeno desvio à esquerda aqui, próximo à etapa, para evitar a formação. Após o desvio, Oscar Victor em uniforme, Goiduna. Positivo, após o desvio, Goiduna, Oscar Victor em uniforme. Voo no 160, desça para 3.000 pés, 1.018 o ajuste. 3.018, voo no 160. 6225, dá o chalé direto elétrico. Direto elétrico, 6225. É, controle Salvador, muito bom dia, Gono 891, no patrão 200 a 150. Bom dia, Gono 891, desça ao 050, chegada a Mari. 050 na Mari, Gono 891, possibilidade de estar piodura. C3304 para Brasília, nível 360, bom dia. C3304, autorizado Brasília, nível corrigido, eu tenho 360, copia? 360, isso mesmo. Então, 3304, Brasília, 360, autorizou 117. Decola da 10, curva direita, arbore, leva 1208, aciona 54117. 360, autorizado para Brasília, autorizou 17, decola da 10, curva direita, arbore, eleva 1208, controle 417. 3304. 3304, correto, tchau, te pega pra mim. Tomara. Qual 960, poderia voar, tornada presente? Onde é a chegada, 1960? 1608, bom ponto. Problema 208, bom dia. Vai pro a tornada da presente, Oscar Vitor uniforme. Reposta avisado, Oscar Vitor uniforme. Sole Salvador, bom dia, tá 3179. Bom dia, 3179, futebol 340, saída da EL. Da EL 340, 3179. Azul 4039, chame o centro Recife, em 125.1, alterne 1-3395. 251-3395-4039, azul, boa. Meu Oscar Bravo, controle Salvador, prossiga. O meu Oscar Bravo, está alocado algum código específico? 0165, acionado. F3 a bordo, 1.5, saindo no litoral. 0165, o Romeu Oscar Bravo, confirmando o Romeu 44, pessoas a bordo. Positivo, R4 com 03 a bordo, solicita lá presente, pronto, FG. inicialmente você vai manter a proa 030 em condições visuais para cruzamento do eixo da 10. Após, você prossegue direto. Certo. Interceptando o localizador, o Oscar Vitor Uniforme. Oscar Vitor Uniforme, complete a aproximação e aguarde transferência. Positivo, prossegue na aproximação, aguardando transferência, Oscar Vitor Uniforme. É o 1891, passa o Santana, está em desvio à direita e na sua 70, mais ou menos uns 15 milhas por essa formação. Reporte ao final, 1891 do desvio. Para o final, desvio, 1891. Voo no 1160, desça para 2000 pés, ajuste no 08, reporte estabilizado na LS. 2018, vai reportar estabilizado no 1160. Controle, bom dia, Chanel 63, 1-1, fingindo no 60. 3-1-1, desce para 4000 pés, chegada bom, ajuste no 08. 4000 pés, bom, 18. Uniforme, apenas para informação, temos o tráfego de helicóptero nas proximidades de Duna, a 500 pés, sem interferência na sua aproximação. Positivo. Passou, está mantendo 2000, até interceptar o glider. Léo Cabral, vou informar o tráfego na final, na posição de 11 horas, ela vai passando 2000 pés em descida, é um Charlie 650. Qual seria a proa magnética do LC? 312, autorizado Recife 350, Peruísk 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 1208, controle 5415, transponder. 95, bom pouso. 1895, grato, tem um bom domingo, senhor. 1160 da Gol, desce para 2000 pés, reposta estabilizado. Reposta estabilizado, Gol, 1160. 1891, prossiga para 3000 pés. 3000 pés, 1891. Oxe, na 6225, Recife, em 13395, corrigindo. 128.8, alternativa 1260. 288-260, 6225 da Gol. A 6311, pequeno desvio aqui, 10 graus à direita. Confira a nave que vai efetuar o desvio. 6311. Após proa de pelo, Oxiné. É, confirma se foi Gol 1891? Afirmo, 1891. Tá, Gol 1891, após desvio Duna 2000 pés, quem negando 08. Após desvio Duna 2000 pés, 08, Gol 1891. Gol 1160, reposta estabilizada no localizador. No INS, 1160, passando Duna. Gol 1160, chame a torre, 1918, decimal 95. 295, grande, quanto bem. Salvador, Gol 1160, passou Duna no ILS. Gol 1160, continue em aproximação, reporte visual com campo. Informe teto previsto de 900 pés, que está molhado. Passará a visual, Gol 1160. Duno 79, chame o centro Recife, frequência 133, decimal 95, até 125, decimal 1. 3395, até 125, 1 com Recife, bom dia. Direito uniforme, solo 01, livre à direita, chame no 219. Cabral, livre, frequência da coordenação. Obrigado. Salvador, pode conseguir o uniforme, bom dia, qual é o pátio? Vamos pro hangar da EBTA, do pátio. Gente, ingresso na Alfa, chamar para o Juliette. Ingresso na Alfa, passará na Juliette, acho que ele tem. Avião 07, confirma intenções. Alô, bom dia, Tandra 663, informação Vitor. Aguarde, Guardião 07, gol no 160 já avistou? Ainda não. Gente, gol no 160, reporte na DA. Passará. Oleda Motiva, 1208, aciona 5424.